cantando a paz nos campos do Vietnã. Sonhei nos lábios de todos uma linda canção que dizia: no nome de Cristo há consolo e paz. Sonhei. Vi que um deles leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não temerei a ninguém. Orei por todas as crianças, no louvor dos pequenos. We'll be right back.